sobre o mesmo assunto, mesmo interesse. É sobre você. Oi, vim falar de vontade, de possibilidade. É sobre saudade, é sobre brigar, ai, ai, ai, ai. É sobre orgulho, faz da paz um tumulto que separa quem tinha que estar junto. É sobre a nossa volta, ai, ai, ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama. É sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. É sobre a nossa volta, ai, ai, ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama. É sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. Julieta! Oi, é sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse. É sobre você. Falar de vontade, de possibilidade. É sobre saudade, é sobre brigar. É sobre orgulho, faz da paz o tumulto e separa quem tinha que tá junto. É sobre a nossa volta, ai, ai, ai, ai. Você sobre mim, é sobre a cama, é sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. É sobre a nossa volta, ai, ai, ai, ai. Você sobre mim, nós dois sobre a cama. É sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. Obrigada, menina.